Capítulo 10. Por que a palavra é tão importante? O dia está abafado e uma brisa quente forma pequenos redemoinhos de poeira na estrada sinuosa que margeia o Mar da Galileia. Há um quê de expectativa no ar. Ouve-se um ruído constante de vozes que se alvoroçam, num tom mais agudo e animado quando alguém avista um conhecido. Pessoas seguem juntas, vindas de todos os lados, em pequenos grupos. Correu a notícia de que Jesus está voltando para a Galileia. De repente, ele e seu pequeno grupo de seguidores surgem no alto de uma pequena colina, na estrada de Cafarnaum. Atrás deles vem uma multidão de pessoas vindas de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Logo a palavra corre de boca em boca: Jesus está chegando. Num instante, multidões de Betsaida e Cafarnaum juntam-se aos demais. Todos seguem o pequeno grupo de 13 homens, modestamente vestidos com mantos soltos. Ao chegarem ao topo da colina, onde o vento suave alivia o calor escaldante, Jesus para e faz um gesto para que todos se sentem e descansem. A atmosfera é tensa. Este é um momento para ser registrado e guardado por toda a eternidade. A multidão se aquieta enquanto Jesus sobe numa grande pedra e se senta. O silêncio cai pesadamente sobre todos e eles olham fixamente para Jesus, em grande expectativa. Então seus lábios se movem e ele começa a falar. O que Jesus estava dizendo ali, naquele Monte das Bem-aventuranças, na distante Palestina, iluminaria as páginas da história. As mais profundas e sublimes palavras jamais pronunciadas foram ditas naquele dia. Em termos simples, Jesus revelou aos seus ouvintes boquiabertos a profundidade dos mandamentos de Deus e uma nova maneira de viver. Ninguém que ouvisse Jesus falar continuava do mesmo jeito. Qual era o segredo daquele mestre exemplar? Como ele conseguia prender a atenção das multidões? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Mateus 7, versos 28 e 29. Será que parte do segredo do ministério terreno de Cristo não está justamente nesse tom de autoridade? Os profetas e a revelação. Os grandes profetas do passado também falavam com autoridade. O impacto de sua pregação não pôde ser atribuído ao simples uso de uma retórica de autoridade. O tom de autoridade com que eles falavam também não se baseava simplesmente numa suposta confiança na correção de suas intenções e especulações pessoais. O segredo deles só podia ser atribuído à certeza de serem mediadores da revelação divina. Ao longo de todo o Antigo Testamento, encontramos Isaías, Jeremias, Oséias e outros profetas usando constantemente expressões como: "A palavra do Senhor veio a mim", ou "Assim diz o Senhor". A autoridade dos fervorosos profetas do passado vinha daí. Eles não estavam simplesmente dizendo suas próprias palavras, eles eram bocas que falavam por Deus. A autoridade de Jesus é maior que uma autoridade profética. A Igreja cristã reconhece que somente nele o Deus encarnado entrou na história. As palavras que ele dizia eram as palavras do primeiro e único Deus-homem. Contudo, o fato impressionante é que em seus ensinamentos, Jesus se referia constantemente a passagens do Antigo Testamento, considerando-as dotadas de total autoridade. sua autoconsciência messiânica e sua autoridade como filho de Deus estão combinadas com a mais alta consideração pelo Antigo Testamento como registro da vontade de Deus. Até mesmo um estudo superficial da história da Igreja revela que os grandes gigantes do púlpito e da pena, de Agostinho a Wesley, baseavam sua autoridade nas Escrituras. Com isso, eles seguiam um precedente consagrado por Cristo e pelos apóstolos. Lutando com as dúvidas. Em 1949, eu estava cheio de dúvidas com relação à Bíblia. Eu pensava ter encontrado nítidas contradições nas Escrituras. Algumas coisas não se encaixavam com o meu restrito conceito de Deus. Quando eu me levantava para pregar, as minhas palavras não tinham aquele tom de autoridade que caracterizava todos os grandes pregadores do passado. Como centenas de outros jovens seminaristas, eu estava travando a batalha intelectual da minha vida. O resultado poderia certamente afetar meu futuro ministério. Em agosto daquele ano, recebi um convite para ir a Forest Home, um centro de conferências presbiteriano, localizado no alto da serra, perto de Los Angeles. Lembro-me de estar descendo por uma longa trilha na floresta e quase lutando com Deus. Eu lutava com as minhas dúvidas e a minha alma parecia estar no meio do fogo cruzado. Finalmente, já desesperado, entreguei a minha vontade ao Deus vivo revelado na Bíblia. Ajoelhei-me diante da Bíblia aberta e disse: Senhor, há muitas coisas neste livro que eu não entendo, mas tu disseste: o justo viverá pela fé. Tudo o que recebi de ti foi recebido pela fé. Agora, neste momento, pela fé, eu reconheço este livro como a tua palavra. Eu o aceito integralmente. Eu o aceito sem restrições. Onde houver coisas que eu não compreendo, aguardarei até ter um entendimento melhor antes de emitir qualquer opinião. Se for da tua vontade, dá-me autoridade para proclamar a tua palavra e, através dessa autoridade, convence-me do pecado e conduze os pecadores até o Salvador. Pregando com base na Bíblia. 6 semanas depois, começamos a nossa cruzada em Los Angeles. Durante aquela cruzada, descobri o segredo que transformou o meu ministério. Parei de tentar provar que a Bíblia era verdadeira. Eu havia estabelecido na minha própria mente que ela era verdadeira, e essa fé era transmitida aos ouvintes. Eu me via repetindo várias vezes a frase: "A Bíblia diz." Era como se eu fosse apenas uma voz por meio da qual o Espírito Santo estava falando. A autoridade gerou fé. A fé gerou a aceitação e centenas de pessoas foram convencidas de se entregarem a Cristo. A cruzada, inicialmente programada para durar 3 semanas, estendeu-se por 8 semanas, com a participação de centenas de milhares de pessoas. Aquela multidão não estava indo ouvir um grande orador, nem estava interessada apenas nas minhas ideias. Descobri que as pessoas estavam desesperadamente sedentas por ouvir o que Deus tinha a dizer por meio de sua santa palavra. Eu sentia como se tivesse uma espada nas mãos e, pelo poder da Bíblia, estivesse penetrando fundo na consciência das pessoas, levando-as a se entregarem a Deus. A Bíblia diz a respeito de si mesma: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12. Descobri que a Bíblia se tornara como fogo nas minhas mãos. Aquele fogo derretia a incredulidade no coração das pessoas e as motivava a tomar a decisão de seguir a Cristo. A palavra se tornou um martelo que quebrava os corações de pedra e os moldava à semelhança de Deus. Afinal, Deus não disse: "Não é a minha palavra como fogo e como um martelo que despedaça a rocha?" Jeremias 23, verso 29. Descobri também que eu podia pegar um esboço simples e anotar vários versículos bíblicos relacionados a cada item, e Deus usaria isso poderosamente para levar as pessoas a se entregarem a Cristo. Descobri que eu não precisava depender da minha capacidade intelectual, de oratória, das técnicas de manipulação psicológica de massas, de ilustrações bem elaboradas ou de frases impactantes de grandes homens. Comecei a confiar mais e mais na própria Bíblia e Deus abençoou. Fome pela palavra de Deus. Após tantas viagens e tantas experiências, estou convencido de que em todas as partes do mundo as pessoas têm fome de ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma que as pessoas foram ao deserto para ouvir João Batista proclamar: "Assim diz o Senhor", o homem moderno, com todos os seus conflitos, frustrações e perplexidades, ouvirá o ministro que pregar com autoridade. Lembro-me de que em Londres, em 1954, muitos jornalistas, tanto de jornais seculares quanto da mídia religiosa, destacaram esse ponto como sendo talvez o grande segredo do sucesso das reuniões que fizemos ali. Dentre os milhares que entregaram a vida a Cristo naquela cruzada, estava uma brilhante jovem comunista. Ela estudava arte dramática na Academia Real de Teatro e Artes e já era uma atriz de sucesso. Ela se filiara à Liga Comunista Jovem porque seus membros eram zelosos e pareciam ter soluções para os problemas da vida. Por curiosidade, ela e alguns colegas da academia foram às nossas reuniões no Ergay Arena para ver o espetáculo. Posteriormente, ela testemunhou sobre sua surpresa ao não ouvir uma palestra de sociologia, política, psicologia ou filosofia, mas a simples citação de trechos da palavra de Deus. Ela e seus colegas ficaram fascinados com isso. Voltaram em várias outras noites, até que a palavra de Deus fez o seu trabalho e abriu aqueles corações. Eles entregaram a vida a Cristo. O bicho-papão da bibliolatria. Não estou defendendo aqui a bibliolatria. Não estou insinuando que devemos adorar a Bíblia, assim como um soldado não deve adorar a sua espada, nem um cirurgião o seu bisturi. Contudo, insisto fervorosamente na volta à pregação centrada na Bíblia, numa apresentação do Evangelho que declare sem apologia e sem ambiguidade: "Assim diz o Senhor". O mundo anseia por autoridade, decisão e firmeza. Está cansado de complexidades e incertezas teológicas. A fé alegra o espírito humano, a dúvida deprime. Tanto no aspecto psicológico quanto no espiritual, não se ganha nada desacreditando a Bíblia. A geração que se dedicou à crítica das Escrituras rapidamente se viu questionando a revelação divina. Estou certo de que para a pregação do Evangelho ser feita com autoridade, para produzir convicção do pecado, devemos exortar homens e mulheres a andarem em novidade de vida e para estar acompanhada do poder do Espírito, a Bíblia, com sua mensagem, capaz de discernir, penetrar e queimar, deve ser a base da nossa pregação. Pela minha experiência de pregar em todo o território dos Estados Unidos, estou certo de que o americano típico é sensível à mensagem cristã, se ela for temperada com autoridade e proclamada como algo que vem realmente de Deus, através de sua palavra. Não existe autoridade em outras áreas da vida? A matemática tem suas regras invioláveis, fórmulas e equações. Se elas forem desrespeitadas, não chegamos a nenhuma resposta. A música tem suas regras de harmonia, progressão e tempo. As maiores obras musicais foram compostas segundo essas regras. Quebrá-las é gerar dissonância e pandemônio sonoro. Com certeza, o compositor usa de imaginação e gênio criativo, mas sua obra precisa ser composta dentro dos padrões aceitos de tempo, melodia e harmonia. Ele precisa seguir as regras. Ignorar as leis da música seria não fazer música. Toda ação inteligente ocorre numa atmosfera de autoridade. A autoridade para pregar as verdades fundamentais. Uso a frase, a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é o alicerce autorizado da nossa fé. Não faço distinção entre a autoridade de Deus e a autoridade da Bíblia, porque creio que Deus tornou sua vontade conhecida na Bíblia. Se a vontade de Deus está revelada de forma tão clara, por que tantos cristãos e tantas igrejas discordam a esse respeito? O mundo está mais que farto de nossas dúvidas, opiniões e interpretações conflitantes, mas descobri que existem muitos pontos na Bíblia, uma quantidade imensa deles, sobre os quais a maioria das igrejas pode concordar. Poderia haver algo mais fundamental que o reconhecimento do pecado, a expiação, a necessidade humana de arrependimento e perdão, a perspectiva da imortalidade e os perigos da negligência espiritual? É preciso que não haja adulteração da verdade, nem comprometimento das grandes doutrinas bíblicas. Acho que foi Goethe quem disse, depois de ouvir um jovem pastor: quando vou ouvir um pregador, posso não concordar com o que ele diz, mas espero e quero que ele acredite no que está dizendo. Nem mesmo um incrédulo indeciso respeita alguém que não tem coragem de pregar aquilo em que acredita. Os mensageiros e a mensagem. Um intérprete das Nações Unidas não tem muita liberdade para ser criativo. Sua única obrigação é transmitir a mensagem que recebe do orador numa língua em que os ouvintes possam entender. Talvez ele não goste de traduzir aquela mensagem. Ela pode conter más notícias ou apresentar uma visão política que desagradará aos ouvintes. Mas um intérprete responsável não se atreve a alterar o conteúdo daquilo que ouve. Seu dever é simplesmente transmitir a mensagem aos outros. Nós, ministros cristãos, temos a palavra de Deus. O nosso comandante disse: levem essa mensagem a um mundo que está morrendo. Alguns pregadores de hoje não cumprem a ordem. Alguns rasgam a mensagem e a substituem por uma de sua própria autoria. Outros apagam parte dela. Outros dizem às pessoas que o que o Senhor queria dizer não é bem o que está escrito. Outros alegam que não foi ele quem enviou aquela mensagem, mas na verdade ela foi escrita por pessoas como nós, sujeitas a cometerem erros. Devemos lembrar de que estamos semeando a semente de Deus. De fato, algumas podem cair à beira do caminho e outras entre os espinheiros, mas é nossa tarefa continuar semeando. Não devemos parar de semear, só porque o solo não parece muito favorável. Siga em frente. Estamos segurando uma lâmpada e devemos deixá-la brilhar. Embora ela possa parecer apenas uma chama tremulante de uma vela no mundo de escuridão, é nossa tarefa deixar que ela brilhe. Estamos tocando uma trombeta. O som da nossa pequena trombeta pode parecer perdido em meio a todo o alarido e ao ensurdecedor barulho da guerra. Mas precisamos continuar soando o alarme para chamar a atenção dos que estão em perigo. Estamos mantendo uma fogueira acesa neste mundo gelado, cheio de ódio e egoísmo. A nossa fogueirinha pode parecer não ter efeito algum, mas precisamos manter o fogo aceso. Estamos dando golpes com um martelo. Os golpes parecem só machucar as nossas mãos, mas temos de continuar martelando. Estamos brandindo uma espada. Talvez a primeira ou a segunda investida seja defendida, e todo o nosso esforço para avançar fundo no flanco do inimigo pode parecer inútil, mas precisamos continuar atacando. Temos pão para alimentar um mundo faminto. As pessoas podem estar se banqueteando com outras coisas, desprezando o pão da vida, mas devemos continuar a oferecê-lo. Temos água para as almas sedentas. Precisamos continuar de pé e clamar. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Isaías 55, verso 1. De mais proeminência Bíblia na sua pregação. Jesus prometeu que muitas sementes cairiam em boa terra, germinaria e dariam fruto. O fogo no seu coração e nos seus lábios pode acender uma chama sagrada em alguns corações frios e, por isso, ganhá-los para Cristo. O martelo quebrará alguns corações endurecidos e fará que se entreguem quebrantados a Deus. A espada atravessará a couraça do pecado e cortará fora a autossatisfação e o orgulho, abrindo o coração humano para o Espírito de Deus. Alguns homens e mulheres famintos receberão o pão da vida e algumas almas sedentas encontrarão a água da vida. Pregue as Escrituras com autoridade e você verá uma mudança extraordinária no seu ministério.